Tecla 23 e transfere 19-8, vovô. 19-8, bom dia. No 7. Gente, aguarde a cópia, Eco Zulu Eco. Tango Juliette, contato radar na decolagem, sua para 280, saída Momo. 280 na Momo, Mike Tango Juliette. Eco, copia. Zulu Eco, autorizado Sierra November Delta Hotel, nível 120, decolada 17, curva esquerda, Conde, a saída, transponder 5512, controle 1198, torre 1186. O Eco corrija transponder 5512. O Eco, cotejamento correto para acionamento táxi, torno 186, confirme pé o B. Gente, por favor. Chile C, pouso autorizado, pista 97, 140 graus, 4 mais. É, isso aí é muito grave. Eco Zulu Eco, assim, onde vamos para o táxi? É. Confirma a mensagem, não entendi? De acordo com a companhia aqui, eles estão insistindo que já fizeram vários comunicados com o CGNR em relação à DLA desse voo. Ok, eu vou então comunicar o Centro Recife, aguarde para ver a decisão do mesmo, ok? Aguarde por gentileza. Ok, o Dove disse que já ligou lá várias vezes. Ciente, o azul 4298, só um pequeno desvio à esquerda. Ciente, após desvios na Cândido, no azul 4298. Ciente, 4298. No solo Zuna 645. Ok, autorizado backtrack, a parte está livre. Meu pai está 304. Tá seguindo? Então 3604, Salvador atingiu 4 mil pés. Gente, mantenha. 1605, Galeão, aprovado nível 360. Via Peruísc 50, BDEV, via P9 857, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, BDEV, com curva direita. O transponder 5547, controle 119.8. Autorizado 360, primeiro via Peruísc 50 até BDEV, após P9 857. Decola da saída da Euleda, BDEV. Com a primeira curva direita, 5547 transponder, 1198 controle, está pronto pushback na posição 62. Gol no 605, está livre pushback acionamento no portão 06, só coteja o P9857 após conforme rota do plano de voo. Ok, após BDEV, é o P9857 e após o P9857 a rota do plano de voo. Gol no 605, correto, chame pronto para o táxi. Reportaremos táxi. Lima, quer que seja, frequência livre. 5217, voe pelô. 5217? VIP 5217, controle Salvador. Escuta, senhorita, prossiga, na presente vai aprovar a posição pelô. Gente. No 7 está no ideal descida. Desça para 4.000 pés, ajustando a 012. 4.012, 5207. Força na 6312, ligeiro de à esquerda para evitar a formação após a proa duna. Gente, qual proa que irá manter hoje, né? Irá manter a proa 015, na 6312. Gente. Então 3304, reduza para 1709, ela segue com o número 2. 1709, está 3304. Olho Salvador, bom dia, está 9503. Então 9503, oceano identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o 050. 050, chegada a Bonf, está 9503, coração é parede. Bisoiudo. Bora! Pesando ILS, o azul 4298. Complete final, torre 118.6, bom pulso. 18.6, boa. Então 3304, desça para 2.000 pés, ajusta no 012, livre LS. 2.000 pés, 2.012, livre LS, 3304. O TAN 3304, já seguiu o número 2, a aeronave que precede está 7.000 para frente com 1.60 de ground. Reposta estabilizada. Gente, reposta 3304. Agora, 03 pode voar dona, com referência? O TAN 9503 mantém o perfil número 4 na aproximação. Vai manter o 9503. Oceania 6312, você tem 5.000, prossegue na vestida? Gente, desça para 3.000 pés, ajustando a 012, tem condições de interceptar nessa proa. Tem condições de interceptar na proa de duna, agora descendo para 3.000 pés, ajustando no 012. Gente, desça para 3.000 pés, reduza para 1.70, oxa, né? 6312 é o número 3 na aproximação. 1.70, número 3, 6312. Confirme? Maquilex Ray, confirme a hora da notificação. Informo que eu não tenho no sistema, mantenha escuta aguardando. Lima, Kilo Zulu. Corrigindo. Salve, o Mike, Tango Juliette, chame Recife, 12545, alternado no 2085. 12545, 12635, Mike, Tango Juliette. 12685. Confirmando a secundária? 12685. 12685, Mike Tango Juliette, bom dia. Ponto espera, torre no 186, ajuste no 012, agora bom voo. Ok, Juliette, Alfa 2002. Obrigado, bom trabalho. Dota 3304. Então, 3304, completo final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Chanel 6312, desça para 2.000 pés, ajuste 1012, livre LS. Livre LS, descendo para 2.000 pés, 1012, 6312. gente irá manter 500 pés até o destino. Destino Conde. Contrato com você para informar a frequência livre. Que tem condições de agilizar a decolagem e manter por até 2000 após curvar a esquerda e cruzar o campo? Ciente, tem livre decolagem, pistão no 7, vento 40 graus, 490 do Zaco. 62, 1-1, informação em curso, Juliette, copia. Positivo, centro Juliette, copia. Sorriciane 62-1-1, Galeão aprovado nível 360, via peso correção, via Peruí 50, BDEV, upper 9857, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil da El, Leda após direto BDEV, transponder 5542, controle 1-98. Tomada Xanair 62-1-1, Salvador, Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, via Dael, Diné, Bidé, via Peruíbe 857, e segue 5542-1198, câmbio. 62-1-1, só corrigindo, não passa por Diné, ok? O céu vai via Peruíbe 50, Bidé, upper 9857, após conforme rota do plano de voo. Ok, positivo. Apre 50 BDF a per novembro 857, obrigado. Ok, so, e o seu perfil de saída é da El, ok? Da El, voa Leda BDF. Decola pistão no zero, da El, Leda BDF, muito obrigado. Azul 4208, táxi 111 a bordo, 341, a perna Maceió. Se aprova após 2000, aprova de conta, é com o Zulaco. O Xanair 6312 estabilizado? Estabilizado, meio aliás, Xanair 3312. Sente, completo final, torre 118,6, bom pouso. 7,6, obrigado. Solo, Salvador, azul 4298. Azul 4298, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 4298. Aguarda pistão Irmã 312. Fatango, confirme o passe que se encontra. Controle, trip 5217, estaria liberado a restrição da velocidade? Livre. Sim, 5217. Cola de imediato, assista autorizado. Afirmo. Alinha aí, mantém a cabeça ligada. Aguarde o transponder, o controle 1-1-9-8 e a torre 1-8-6, Charlie, Alfa, Tango. Só confirmando o transponder 0-1-2-6. Considere o alinhamento, para que se e a pista ele libere na delta, por gentileza, na aeronave que vai cruzar o campo. Uma aeronave que vai cruzar o campo, mas ele não... Estude. Tem condição de liberar na Charlie e manter o centro de sua história? Tem que colar na aeronave. Confirmando a mensagem? Tudo eco, na Pro de Conde. Pro de Conde, negociação, eco do lado. Então, 9503, reduza para 2209 e descida para 4000 pés. 2209, 4000, 9503, obrigado. Trip 5217, livre da restrição, desce para 2000 pés, ajuste 1012. Ajuste 1012, descendo para 2000 pés, o trip 5217. Reposto localizador. Portará no log, 5217. Mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém do Juliette, 3304. Minha 312, o vento é 30 graus, 4 nós, agora apenas é pista livre. Ah, Autorizado, pouso, 6312. Está livre, pouso autorizado, Xenai 6312. Pouso autorizado, 6312. Decolar 229, mantenha 2000 pés e chame controle em 199-198. 2000, chama controle 198, grato pela colaboração, 605. Eu que agradeço, bom dia. Muito bom dia, 605, mantém 2000 pés em frente. Afirmativo, mantenha 2000 pés direto Leda, o gol no 605 aguardando para acessão. 2000 pés direto Leda, na sua escuta, 605. Alfa Tango, acione Champer Taxi. Alfa, sou Juliette, 3304. Só 3304, ingressa via Juliette, portão 03. Via Juliette para o portão 03, 3304. 605, observa o tráfego à esquerda, posição de 9 horas já superado, autoriza a subida para o 3B. Trip 5217 estabilizado? Estabilizando o momento, senhora. 7 completo, final, torre 7186, bom pouso. 7186, obrigado. Voo no 605, livre ascensão, suba para 360 na Prodileda. 360 na Prodileda, informa que fará um pequeno desvio à direita. Sente, após desvios, Prodileda. Após desvio, vou ali, dá um 605. 06. Após desvio, 06. Do X-Ray, agora já copia, ok? Confirme seu pátio. Tiara Alfa Tango, tem condições de agora com Proa Norte, está presente? Se dá presente, então com Proa Norte, aguarde transferência, vento 040 grau 049. Tô em Salvador, trip 5217, final da 10, está baixado, travado. Salvador, trip 5217, final da 10, baixado e travado. Ciente, avistado, livre pouso, vento de 040 graus, 04 mais. Ciente, 5217. Bom dia, informação Juliette, autorização para Guarulhos, por gentileza. Bom dia, Bono 923, aguarde a cópia número 2 na sequência, informação em curso Juliette, ajuste agora no 0 no 3, ok? Ok, seria da El para saída? 3-2, chame agora o controle 119-8. 119-8, Charlie Alfa Tango. Sonde 0132, controle 119-8, torre 186. Acena identificação, L5826, chegada a Mari, desse mantém o 050. Transponder. Cotejamento correto, confirme PLB. Ciente, cotejamento correto, para acionamento táxi, torno no 86, bom voo. Corredor foto, Charlie Alfa Tango. Ciente, acione código 0126, posição normal. O Charlie Alfa Tango ainda não recebo no radar. Reporte 20 milhas. Reportará, Charlie Alfa Tango. 0, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto Bidev com curva direita. Transponder 5551 no controle 119-8. O Gol 605 tem condições de voar TAP 10 está autorizado. Leda, o gol no 605. Ok, está respeitando um pequeno desvio aqui, mais 5 milhas aí tem condição de aprovar, Leda. Ok, 3, 5, 5, 1. 5, 5, 5, 1. Positivo, então autorizado Guarulhos, nível 360, perisco 50, saída da EL, depois Leda, depois Bidev. 198 ao controle, o transponder 5551, gol 923. 8, obrigado. Camarada 5, obrigado. Pronto no 04, espero que saia na 62 no 1. Sana 62 no 1, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Chamada táxi, no 1. 503, final estabilizado, baixado, checado. 9503, continua a aproximação e guarda de pista livre. Guarda. Imediato? Imediato, 30 graus, 4 nós, Lima, Kilex 8. O trip 5217, solo 35, solo 219. 219. Então, ideal, sim, de formação aqui. Bono 435, Ilhéus, confirme o nível. 240 solicitado. Gente, aguarde a cópia, gol no 435. Ah, escuta. Solo trip 5217, livrou? Trip 5217, táxi via Alfa, Juliette, remota 13. Alfa, Juliette, para remota 13, trip 5217. Rodou o Papo Romeu Eco do Leco. Prossiga. Você manter a Proa Norte para evitar a formação? Autorizado manter a Proa Norte, o Eco do Leco. Proa Norte, Eco do Leco. Controle Salvador, o Papa Tango, Lima Kilax 6. Lima Kilax 6, prossiga. Decolado, atingindo 1000 pés para a Veracruz. Gente, meu pé, corredor cheio, reposto na parada barra, olha meu pé. É isso aí. É, prossiga. A radial queria interceptar? O ideal seria a radial 300. Gente, e a proa? Vai passar. A proa seria... Zona meia boa, não é isso? Te mantenha a proa... Para mim, tá de boa. Mantenha a proa 360, aguardando para voar direto de destino, o Eco, Zulu Eco. Devido a tráfego no setor, no momento não poderá voar direto de destino. Então mantenha a 360, aguardando a autorização de... do controle do Salvador para voar direto. Estimativa, mantenha a proa 360, aguardando a proa direto, é do Zulu Eco. Zona 9, tá 9503. Falou, Chico. Ok, o Adião 07, repita os dados, por gentileza. É, em Feira de Santana, ok. Sim, condições de levar com o Pro Norte? Bom, a minha, o tempo de voo? 1-1-3, temos 4 horas e 30, alterna com vinho. Oxana é 6211, Índia, ponto espera torno 186, ajustando 013, bom voo. Índia, 1186, muito obrigado. Solo 503. Ladião 07, chame para decolagem. sonorizado o decolagem com o Polo Norte. Chame fora do solo, vento 050 graus, 049. Gente, qual a altitude que está mantendo? Mike, Eco Delta? Gente, cheque transponder, aqui recebo 12 mil pés. A série de início, a redução para 259. O Mike Eco Delta, desligue o modo Charlie. Gente, passarelo 2223. Web 5826, reduza para 2209. 220, 5826. O Eco, confirme a prioridade positiva da presente. 319. Controle estaria por 295. Gente, vou direto de destino, o nível 120, Eco do Eco. Direto de destino para o nível 120, Eco do Eco. Controle azul 4208, decolado 1300, bom dia. Contato radar, pula para 370, sai da PUCA. PUCA, sobe ao 370, azul 4208. Bom dia, Guajicópsia, 3663. Aguardando. Uno 435, copia. Uno 435, na escuta, prossiga. Uno 435, Ilhéus aprovado nível 240, via Golf 677. Decola no zero, perfil de saída da Euleda direto. Transponder 5564, controle 1 no 98. Aprovado nível 240. A subida é da El Transição Leda, transponder 5564 e controle 198, gol 1435. Gol 1435, atendimento correto, chame pronto. Chamaremos gol 1435. Pode 107, 500 pés, continua feira, apenas confirme o último de pouso. Para o azul 4299. Azul 4299, agora de cópia, número 2. Lima, Kilo X-Ray, mil pés até Veracruz, frequência livre tem coordenação. Controle o azul 4208, desvio esquerda 050, dando informações na subida. Gente, livre de giro, já passa a término. Pode, 4208. Ajuste no padrão. Xenia 6211, frisado decolar, vento K1. Decolar, Xenia 0, Xenia 62, 111. TG 4000, passarela. Doença para 2 mil pés, o ajuste no 0, no 3, livre LS, passarela 2223. Para 2 mil, livre LS, passarela 2023. Gente, o Charlie Alfa Tango,